emocionante venha ocorrer. Assisto muito sério um desses filmes de mistério que não fazem mal. Em qualquer canal que eu ligue, o mordomo é o culpado. E a tarde cinza vai passando e eu espero o tempo todo pela hora de estar com você. Eu digo o seu nome e olho para o telefone que não dá sinal. Mudei-se total, você não liga e o mordomo é o culpado. Eu tenho andado sério, preocupado. Você não liga e o mordomo é o culpado. Eu tenho andado sério, preocupado. Você não liga e o mordomo é o culpado. Estou trancado no meu quarto esperando que algum fato emocionante venha. Que não fazem mal. Em qualquer canal que eu ligue, o mordomo é o culpado. E a tarde cinza vai passando e eu espero o tempo todo pela hora de estar com você.